Então, se liga, eu preciso reiniciar o computador para poder conectar via SSH para ele, porque tá travado uma DLL, e o Windows precisa reiniciar para essa DLL funcionar. Aí eu conecto lá, aí eu instalo o Ninja no servidor que eu tenho lá, aí lá funciona. Pera aí. Rolou aquele desânimo, acho que eu vou acender a ponta. Acenda a ponta, moleque. Aponta, cara. Aponta. Quanto tempo será que tá demorando pra chegar aí? Porque só tá com um tiquezinho aqui, hein?